Ao examinar um navio encalhado em Gotham, Batman encontra membros da milícia e descobre que eles tomaram suporte na hora fria do Sr. Frio, que foi coagido a trabalhar para eles, do contrário, eles não devolverão Nora. Das secundárias é a que usa o Batmóvel com mais proeminência, e tem um destaque para a história, que tem um tom melancólico e um final mais ainda.